Meu coração é teu. Meu coração é teu. Meu Senhor, meu coração é teu. Meu coração é teu. Meu Senhor, meu coração. Meu coração é teu, para ti. Senhor, meu coração é teu.